Celeste. Penon. Tô aqui, tô de boa com os cacos. Os punks insinuam que se paga onde sabe. Mundão me marcou, que bom, sofredor sou. A prova viva, espanto dos doutor. Quem encorajou uma pá de militante? A cruz é a luz, Jesus, meu estandarte. Nego, nunca pare, não volte, encare. A luta aprimora a dor, faz parte. Coragem, maluco, é o trunfo do ordinário. A saga do peão, a queda dos mercenários. Das trevas surgir, escuta, sou a voz, truta. Não se esqueça, nós, é por nós. Não tô a sóis, é uma pá, um timão. Ex-truta, marginal, drogado e ladrão. Quem não acreditou, tô aí no vapor, no veneno, pastor. Louvado seja meu senhor. Desculpa aí, se instiguei os favelos, mano, sem condição. Os que só tem uma merreca, os sem categoria, os cachorro morto. Ei, bêbado, é fácil, vem que eu aguento, sou teu monstro. Sei, você pensou que eu ia cair numa esquina, numa fita fria. Não, não, não é como você pensou. Sou amor sofredor, sou fé, mas que vencedor. Sei, você pensou que eu ia cair numa esquina, numa fita fria. Não, não, não é como você pensou. Sou amor sofredor, sou fé, mas que vencedor. Que não aguenta as pontas, crente não se amedronta. Experiência de longas datas e várias madrugadas em busca por cobertura, um manto de misericórdia. Graça de levar uma vida pampa, livre sem revolta. Cara forte, que na dó se vergonha na cara mesmo. É Deus na vida do homem que faz dele um homem mesmo. Enfrentar seus medos, seus gigantes, admitir. Olhar no espelho, seu semblante, por um instante refletir. Que nessas de querer ser destacados, pois a cara tapa na detonada. Uma parte tentativa frustrada, e outra vez se encontra às margens da sociedade. Oprimido, triste episódio, sem Jesus, cara vira bandido. Paga veneno, que? Tipo alienado. Não, não, o sistema vai tremer e agora eu vou virar função. Para ti, o sistema ganha quando cê perde o controle. Essa é a trama que comanda o circo dos horrores. Lançaram a isca, fisgaram um montão sem remorso. Fizeram a vítima pensar que é o patrão nos negócios. Botaram a culpa no tiozinho inconformado. Só que não lhe deram chance nenhuma de ter um futuro abençoado. Ainda querem cobrar, bando de cobra. Hipocrisia ninguém suporta. Justiça gera revolta e para o Brasil cês viraram as costas. Agora as coisas tão como cê vê no Jornal Nacional. Repressão policial versus fúria marginal. Fruto do vexame dessa trupe governamental. Sistema sujo, livrai-nos, ó Pai, desse mal. Sei, você pensou que eu ia cair numa esquina, numa fita fria. Não, não é como você pensou. Sou amor sofredor, sou fé, mas que vencedor. Sei, você pensou que eu ia cair numa esquina, numa fita fria. Não, não, não é como você pensou. Sou amor sofredor, sou fé, mas que vencedor. Sei, você pensou que eu ia cair numa esquina, numa fita fria. Não, não é como você pensou. Sou amor sofredor, sou fé, mas que vencedor.